Dou voo no 192, pushback, estacionamento. Voo no 192, puxa, estacionamento. Porta 8, voo no 192, aguarde um minuto, por favor. Aguarde. Vai chamar pro táxi com o 192. 42, 61 a bordo com João Pessoa, 4 horas e 7 minutos. Bruno 92, táxi autorizado via Fight 1 no Taxi Índia, chama no pós-espera, altímetro 9097. 9097 vai reportar na Índia, voo 192. Ali decola, Bruno 0, gol no 192. Número 72, reduza para 2009. 2009, 7% do voo com o número 72. 802 interceptou. Sono 1-1-2-1-2 agora aguardando pista livre. 1-2, pista na zero, pelo cruzado, vento no 50 graus, 05 nós. Livre pouso na pista no 018, no 2. 1192, decola os 48, chama o controle, 208, na rua. 1-2-1-8, obrigado, bom dia. 1-2-0-8. 208, repetido. Controle Salvador, boa noite, gol 1192. 1192, contato radar, pilotário nível de voo 370, saiu da PUCA. 370 na PUCA, voo 1192. Estabilizado, VNS, gol 1172. Sou 5-1, livre, à direita, taxi Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, com 18, 18. 1972, pois muito obrigado, pistola 0, ventos 1400, 049. Eu sou o pistola 0, gol 1972. Leonardo 2, chama o centro Recife, frequência 1.2685, alterna 1.2545. Sim, 1.192, chamando agora 1.2685, alterna 1.2545. Boa noite. Solo 72, solo 54, livre direita, taxa Alfa Kilo, taxa 3, 3 Lima. Alfa Kilo, taxa 3, 3 Lima. Gol 1972. 973, quem tiver informação, é contra a direção Guarulhos. Pistão 0-0, pega a colagem primeira curva direita, saída 101, transição ótima. 5522, o transporte é controle 2028. Pesador Guarulhos 360, conforme decola a curva direita, perfil São Bruno. Transição. Transição ótima, Mike Escatão, Victor Alfa. Transição ótima. 5-2-2-0-8, boa noite. 1-1-7-3-4-1-4-1-9-1-0. No meio, aciona a identificação, deixa para 2.000 pés, ajuste no 07, boa turma. 18010, Coastal Dance, descended to 3000 feet and H101000, variable 91 arrival. Para o Puxa, acionando, posição 9. Pode chamar taxa 1-3. Chamar taxa 1-3. 8 na manhã, autorizado a Delta X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado a X-Ray, reporte estabilizado para 3-2 também. Portão 1163, a bordo 136, 4 horas e 5, alternada Campinas. Teste autorizado via Pátio, Texuí Índia, chamando Ponte Piara, gol 1163. Pátio Índia, chama Ponte Piara, pronto, 1163. Aqui na correção de transferência, já está visual com a aeródromo, aqui uma intercepção, está 3-2 na meia. Intercepção, localizador, visual, está 3-2 na meia. Está 3-2 na meia, chama a torre, frequência 1-1-8, décima 9-5. Station 1910, this is 2006, LH 1017, here is LH 6, runway 10, what's established? 10,000 feet and here is the test right, runway 10, reporting established on Station 1910. Três. De mente alta, linha cola pistão a zero, vento no 50 graus, 062 graus. Marina. Nossa, uma linha de cola pro gol 973? Ah, desconsidere, mantém o ponto de espera. O controle acabou de ligar pra mim, o tráfego já interceptou na final, tá 4 milhas. Gol 1973. Sim, a gente vai aguardar o gol 973. Oi, bom dia, tá 386, posso solicitar, tá avisado. Tá 386, tráfego avistado, pista na 0, pouso autorizado, vento no 50 graus, 05 nós. Obrigado, pouso, 90, tá 386. Também somos 3-1, livre, direito, chame 2-1, decimal 9. Direito, 2-1, 9, da 3-2, pelo meio. 1-1-7-3, cruzado, alinhado e mantendo 0. Alimentando 0, 1-1-7-3. Então eu 1-1-8, decimal 9, faz, seria 1-1-8. 1-1-7-3, alinha, coluna 0, vento no 5-0, gol, 0-5 lados. Alinha, coluna 0, gol, 1-1-7-3. Alpha Juliet 07. Hello, Tower. Good morning, Argentina 1910. Fully established ILS X-Fly runway 10. Argentina 1910, Kennedy 10 off, Sergeant J approach, expect 1-0 vacated. Argentina approach, 1-0-1-7, Argentina 1910. 0, please land runway 10, wing is 150305 knots. We are to land runway 10, heading 1910. Engine 1910 on the ground, 35, leave to your right. Taxi via Alpha Juliet, stand 1-1. Alpha Juliet, stand 1-1, I'll be on 1-0.